cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Agora estamos em novembro, já nevou na Serra há algum tempo, aliás, no dia em que gravamos, e temos de ser sinceros aos ouvintes, nevou pela primeira vez na Serra da Estrela. E isto, desde logo, se calhar é para fazer inveja a quem, bem perto da capital, nos está hoje a falar a propósito do seu álbum Ministério do Amor. E já falámos aqui várias vezes de Claude, até por outras entrevistas, e várias pessoas referiram também o nome dela. Mas se bem que a última entrevista que tivemos com ela, falámos à altura do álbum Pensamento, e já reportamos a fevereiro de 2010. Sendo que dois anos depois, portanto, entre fevereiro de 2012, saiu este álbum, e andávamos algum tempo atrás dela, e hoje proporcionou-se, de facto, falar com ela acerca deste, enfim, deste governo sombra que a Claude vem a assumir como a principal responsável do Ministério do Amor. Claude, dois anos é o tempo quanto basta para criar, de facto, um governo alternativo em que o amor tem uma preponderância que este, aparentemente, parece não lhe está a dar? Eu acho que estava era muito na altura de arranjar um novo ministério. Muito bem. Já que não temos a cultura, teremos o do amor. É o Ministério do Amor, da qual eu sou a ministra, como é evidente, não é? Muito bem, claro, sim, com direito a despesa de representação e tudo e mais alguma coisa, claro. Exato. Sim, passaram-se dois anos, havia a necessidade de criar aqui qualquer coisa, eu começo a ficar em pulgas, e o contexto atual também não estava mesmo a pedir. Haviam vários fatores que pediam aqui um novo álbum e neste caso um ministério. E pronto, e assim foi. E não foi um tempo, não andei a pensar muito quanto tempo é que seria entre um álbum e outro. Surgiu assim, foi feito com alguma tranquilidade e saiu quando teve que sair. Não tinha um tempo estipulado para sair. Saiu quando tinha que sair e pronto, e cá está ele, já há alguns meses, mas também eu acho que ainda estamos muito a tempo de fazer a sua promoção, até porque entretanto houve verão e as coisas também da forma como está o país não têm estado a andar muito depressa. Por isso eu acho que ainda vou a tempo de fazer a promoção deste álbum e acho que ele ainda está bem fresco. Sim, seguramente. Nós há três semanas falávamos com o Sebastião Antunes, do Quadrilha, que tem um abraço, e ele dizia, o álbum saiu há três semanas, não é muito cedo falarmos, e as coisas vão sendo assimiladas aos poucos. É verdade. Como se eu já não soubesse que a vida é um sofrimento, é assim que me aparece, com seu ar de desalento, como se eu já não fingisse que está tudo muito bem. Ele não muda e só insiste nessa coisa de andar triste e já não quer ouvir ninguém. Como se eu já não tivesse a esperança que isto mude. Ele só diz que até parece nada faço que o ajude. Como se eu o impedisse de crescer e progredir. Ele não muda e só insiste nessa coisa de andar triste e já nem tenta reagir. E eu já não fosse o que ele quer. Diz que um dia se eu mudasse, que bom isto ia ser. Como se eu já desistisse e lhe quisesse muito mal. Ele não muda e só insiste nessa coisa de andar triste. Eu ir embora triste, meu querido Portugal, meu querido Portugal, meu querido Portugal. E este Ministério do Amor já está, de facto, aqui há algum tempo, já permite também alguns concertos e apresentação. Mas eu queria começar por aqui. Se há coisa que não há dúvida sobre a benfeitoria e a boa vontade deste Ministério do Amor, é começar logo com esta coisa de andar triste. Uma letra e música muito interessante do Pedro Silva Martins, o homem também dos Diolinda, que é mesmo um pontapé para a frente. É um pouco. Isto é um disco, de esperança, não é? A tentativa e a mensagem que eu tento passar, que nós tentamos passar, é que as coisas de facto não estão bem, mas também não podemos estar sentados à espera que alguma coisa aconteça. É preciso fazer qualquer coisa e com certeza que havemos de fazer qualquer coisa para que as coisas melhorem um pouco. E pronto, e o disco é um bocado, tem alguma carga social e pretende ser um disco de esperança, que traga alguma esperança às pessoas. Claro, com alguma brincadeira, mas não deixa de ser uma brincadeira séria, porque de facto os tempos são complicados, são difíceis. Vamos ver. E nós fizemos este desafio ao Pedro da Silva Martins, um dos convidados que estão neste disco, porque há outros. De qualquer forma, desafiámo-lo para isto e ele percebeu perfeitamente aquilo que queríamos e fez aquilo que pretendíamos, e eu acho que a letra é muito engraçada, é muito interessante e dá bem o pontapé de arranque do disco, tanto que é o primeiro tema e é o nosso single. E precisamente esse aspecto positivo que querem imprimir neste disco, e bem que é preciso, e adivinham-se aí para um ano de 2013 nada melhor do que este 2012, há efetivamente aqui uma questão de intervenção. Já tinha dito isso no outro álbum, porque tinha essa percepção também, não só por temas originais, quer por aqueles que tinha na altura a escolher para pertencer ao disco, de que a qual tem uma intenção de intervir com a devida vénia. Não estou a falar do tempo de intervenção do pós-25 de Abril, mas ainda assim há uma vontade de transmitir uma mensagem, não ser só enfim, a música de a bela balada, ter de facto uma ideia que as pessoas devem captar, e daí o interesse de facto de ouvir este disco, não uma vez, mas várias vezes, para estar atento. Sim, eu é assim, eu sempre disse que para mim quem canta, quem transmite coisas às pessoas, quem põe a voz na rua, tem uma responsabilidade grande. E eu sempre tive cuidado, sempre tentei ter cuidado desde o início do primeiro álbum, que já é, este já é o terceiro, ter cuidado com aquilo que digo, porque acho que estamos a passar mensagem às pessoas e acho que e isso também é uma oportunidade de passar a mensagem às pessoas. E deve-se ter cuidado com aquilo que se diz, e as letras para mim são fundamentais. É sempre, sejam escolhidas de outros ou sejam minhas, eu tenho que estar de acordo com elas e tento que elas queiram dizer alguma coisa e que para as pessoas tenham alguma importância. E este disco é provavelmente, não quer dizer que os outros não tenham sido cuidadosos com isso, mas este é bastante. E foi um disco também pensado nesse aspecto, no cuidado com a mensagem. É um disco também com uma particularidade, que é todos os outros tinham versões, o que permitia também algumas letras não terem sido propositadas para os álbuns, porque foram versões escolhidas de autores, de compositores, de quem gostamos muito, mas este é o primeiro álbum que eu tenho, que só tem temas originais. Aquilo que nós fizemos neste foi convidar alguns compositores, alguns músicos para compor, para escrever para este álbum, que é uma novidade, porque é o primeiro álbum que acontece assim. E aí pronto, aí fomos buscar de facto alguns, transmitimos aquilo que era o nosso objetivo com este álbum e todos aqueles que convidámos foram de facto, pronto, estiveram imediatamente disponíveis para colaborar e fizeram aquilo que nós pedimos e que nós solicitámos, e isso foi muito bom. Mas a mensagem neste disco é fundamental, como era nos outros, mas neste continua a ser, e ainda mais neste contexto em que vivemos, era preciso que fosse assim, e eu dou muita importância a isso e julgo que também tenho uma responsabilidade, e por isso não faço questão de ter cuidado com as palavras que digo. E fez a questão de convidar a Fina Flor, mas já lá iremos, porque antes disso quero saber de si o ensejo que tem aqui, por exemplo, no Ao Meio da Tarde, fazer a letra. Sim, eu nos outros álbuns acho que até escrevi mais alguma coisa. Não quer dizer que eu também não tenha escrito para este, mas nós, quando convidamos pessoas para participar connosco, depois acabamos por abdicar de algumas coisas nossas. E com os convites que fiz, acabei também por ir abdicando de uma outra coisa que escrevi, e acabei por, se eu não me engano, ficar com duas letras aqui neste, sim, sim, no, neste disco. No Referir e o Amor, não é? Sim, eu tenho ideia que nos outros até tinha mais, mas foi o que bastou. Foi o que bastou, eu não, não faço grandes contas a essas coisas. Aconteceu assim, escrevi mais e depois acabei por, no final, ficaram estas. E pronto, mas eu gosto de trabalhar para os álbuns e gosto de escrever para eles. Mas pronto, eu queria muito ter os convidados também, eram pessoas que para mim eram importantes que participassem aqui. E isso de algumas coisas das minhas para que entrassem estas. Há quem diga que não tens palavras de amor, atiraste-as numa pedra a um rio sem cor. Não se afunda o amor de forma tão cruel. Já ouvi que um dia foste dor. Sim, vamos falar aqui nos convidados. E quando digo, enfim, é um painel de luxo, começo com o devido respeito por todos os restantes, claro. Mas começo logo por José Mário Branco. Era uma vontade muito grande que ele participasse connosco. Nós nem sequer eram, não era uma pessoa que estivesse muito próxima de nós. Há aqui casos como o Pedro da Silva Martins, era uma pessoa se calhar mais fácil acesso imediato que o José Mário Branco, de quem nós não conhecíamos pessoalmente, mas nós fizemos questão de o contatar e ele esteve imediatamente disponível e rapidamente fez um tema original, música e letra, e que nós adoramos, que é uma música que eu adoro deste álbum. Eu gosto das outras todas, mas esta de facto é uma música que eu adoro, e ele foi, pronto, foi impecável connosco. Rapidamente nos fez chegar aquilo que nós tínhamos pedido, e para nós é um orgulho muito grande termos o José Mário Branco a participar neste álbum. Despo anorak, pôs a mochila e senta-te. Não ligues o mac, acalma-te e concentra-te. Olha os olhos, estes olhos, não digas nada, ouve bem aqui, não está mais ninguém. Eu vou-te contar uma história em que tu estás. Andas pelo ar, um pé na guerra, outro na paz. Foste e vieste sem olhar, sem reparar sequer em mim, e agora encontras-me assim. Coisas banais da vida a dois, tu vens e vais, só que depois eu posso já cá não estar. Eu posso ir ou ficar. Pensa e torna a pensar. Tantas mulheres que há, dou-me a quem quiser, não posso estar com quem não está. Eu quero dar-te o meu amor, tu não o queres receber, vê-se com olhos de ver. Tens de decidir, estou contigo, eu fico aqui. Eu não vou fugir, mas posso me esquecer de ti. E um dia sem darmos por isso, são dois estranhos que aqui estão, coisa nenhuma na mão. Coisas banais da vida a dois, tu vens e vais, só que depois eu posso já cá não estar. Eu posso ir ou ficar. Este Mal Amada, de que já ouvi várias vezes e é por isso que tenho essa sensação, faz-me lembrar muito o Inquietação, um tema bem conhecido do... Faz lembrar um bocadinho, vai um bocadinho por aí, talvez, sim. Sim, não pensei nessa em particular, mas sim, pode ter um cheirinho. Sim, é quase o Inquietação parte 2, não é? faz lembrar um pouco, sim. Pode ser parte 2. Depois tem aqui Letras do Tiago Torres da Silva, de quem já tivemos aqui vários autores a dar os máximos elogios. Eu recordo-me de Luanda Cosetti, portanto, dos Copa Coffee, fartou-se claro. Dizer bem do Tiago Torres da Silva, e não só. Então, deixo-lhe assim a vantagem de poder apresentar todos aqueles convites que fez. O Tiago nós era uma pessoa que nós gostávamos muito que escrevesse uma letra para este álbum. Havia a música do Fernando Judice, que também produziu este álbum com o Paulo Cavaco. O ex-Madre de Deus, só para situar as pessoas. Exatamente. E nós, com a música do Judice, achámos que era a música indicada para pedir uma letra ao Tiago Torres da Silva, que era uma pessoa que nós desde o início tínhamos pensado em convidar para participar neste álbum connosco. Pronto, e foi com a música do Judice que fomos ter com ele, e resultou muito bem no que resultou. Qual a sensação de chegar ao fim? Qual direção de onde vem a voz da saudade a bailar com a tua voz. Sei por mim quando o amor chega ao fim, não tem fim. Qual a posição em que o sol se põe? Qual a reação ao ouvir a voz da saudade soluçar por amor? Amar com a voz, com o olhar, quando a dor acabar, desvendar cada manhã, mergulhar no rio, caminhar atrás do vento. Morrer de rir sempre, porque sei de cor, o melhor não é o amor, é amar. Qual a solidão que me faz feliz? Qual a tentação de esquecer a voz da saudade a chegar e depois? Desvendar cada manhã, mergulhar no rio, caminhar atrás do vento, morrer de rir sempre, porque sei de cor, o melhor não é o amor, é amar. Depois, entretanto, temos outros convidados, o Rui David, que é um amigo nosso, que nós admiramos muito musicalmente e do ponto de vista humano também. É um excelente músico, para além do trabalho que faz com a sua banda, com os Hands on Approach, tem um trabalho musical muito interessante e nós confiamos-lhe um tema. E não só lhe confiamos o tema, como ainda o convidei, para ele cantar o tema comigo, que é o único dueto que eu tenho neste álbum. Fazia todo o sentido quando comecei a cantar, precisava mesmo que ele viesse cantar a música dele comigo. E pronto, e fiz-lhe o convite e ele esteve logo disponível para o fazer. E pronto, e cá esteve ele. Uma casa abandonada, és uma estrada fechada, tu és... Tu és flor que já não cheira, tu és lenha para fogueira, tu és. És um barco à deriva, coisa rara só esquiva, tu és. Tu és terra de ninguém, que nada dá, que nada tem, tu és. mudança. E o tempo passa, a vida não avança. Assim não há ninguém que não perca a esperança. Água mole em pedra dura, que já não dá, que já não fura. Tu és. És um cachorro sem dono, foste rei, perdeste o trono. Tu és. Tu és casa sem telhado, ninguém dorme a teu lado. Tu és. Tu és o fim da picada, tu és pouco mais que nada, tu és. Ficas parado à espera da mudança. E o tempo passa, a vida não avança. Assim não há ninguém que não perca a esperança. Assim não há ninguém que não perca a esperança. Depois, mais convidados. Temos aqui vários. Eu não queria, quer ver se não deixo ficar. Sim, é ingrato feita a pergunta assim, porque pode correr o risco de esquecer alguém, não é? É, eventualmente. Claro que, entretanto, convidei o Paulo de Carvalho para fazer aqui uma brincadeira. Uhum. Não sei se percebe onde é que o Paulo de Carvalho entra nisto. É no Ministério do Amor, não é? Portanto, vem. O Paulo de Carvalho no Ministério do Amor vem assobiar, que é a música que dá no meu álbum. Eu gostava muito que o Paulo fizesse, mais se não fosse, ele andava muito ocupado, eu gostava que ele fizesse, nem que fosse uma pequena participação neste álbum, e então ele veio assobiar o Ministério do Amor, que é a música que dá no meu álbum. Uhum. Aquele assobio que lá está é do Paulo de Carvalho, que assobia muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. Eu, assim, só me antecipou aqui a pergunta, porque de facto eu tinha feito assim, quem é que era o assobio? Na ideia que pudesse ser seu. Faz a cor. É a balança do humor. É a fogueira do calor. É alguém que desfaz a tua dor. Desse sofrimento, de tanto lamento, não desesperes mais. Basta ter maioridade, uma qualidade, sem atributos mais. Ministério do amor. Sentença do rumor. É o bailado do prior. É faz arrasador. Chega desse sofrimento, de tanto lamento, não desesperes mais. Basta ter maioridade, uma qualidade, sem atributos mais. Ministério do amor, ministério do amor, ministério do amor, ministério do amor. Lindamente, e eu não resisti, precisávamos de um assobio e não resisti a convidá-lo para vir assobiar mesmo no meio da azáfama que ele andava nesta altura. Depois, sim, temos... só uma amizade é que permite alguém chegar assim, olha, eu gostava que tivesse a subir para o meu disco. Sim, é mesmo uma grande amizade. E ele veio mesmo. Foi um bom momento, como eu costumo dizer, foi um lindo momento. Depois nós convidámos para o meio da tarde o José Peixoto. Nós precisávamos de alguém que fizesse um arranjo e que tocasse uma guitarra, pronto, que nós imaginámos aqui para o meio da tarde, em conjunto com o Fernando Judice, e é assim, era quase óbvio que tinha que ser o José Peixoto, que, como se costuma dizer, é quase uma orquestra. É o músico, é quase uma orquestra. E fomos convidá-lo. Ele também não era uma pessoa que estivesse muito longe, até através do Judice. E pronto, e fizemos-lhe o convite e ele veio logo e fez um trabalho lindo. E gostámos muito do arranjo e da forma como ficou o Ao Meio da Tarde, que é o tal tema que tem a letra minha. Uhum. Depois, interessante, temos aqui o André Santos também, que é dos Meleque Macaia. E pronto, e depois vários convidados para fazer outras coisas, né, que convidámos aqui. Sem esquecer, e desculpe interrompê-la, o Paulo Cavaco, não é? Porque, enfim, é uma parceria para manter. O Paulo Cavaco, ainda há pouco eu falei, produziu um disco, algo, em conjunto com o Fernando Judice. Eu ainda ia falar, porque o Paulo Cavaco faz quase tão parte dos meus álbuns como eu. Uhum. Eu ainda iria falar, porque o Paulo tem estado desde o início, desde o Contradições comigo, desde sempre, já antes estava a tocar outras coisas, e desde aí que sempre produziu os meus álbuns, ou sozinho ou em conjunto com alguém, neste caso neste álbum com o Judice, e fez muitas das músicas que aqui estão, em letras também, que ele também escreve. Por isso é uma peça fundamental, é o diretor musical, é uma peça fundamental aqui no meu trabalho desde o início até agora. Faz mesmo quase tanto parte como eu. eu dou o nome, mas o Paulo, somos uma equipa. Sim, então... será seguramente o secretário de Estado. É o secretário de Estado, é o... Exatamente, foi bem explicado, foi muito bem explicado. Ora, agora vamos aqui à vertente da divulgação do disco, e que eu não resisto a começar por aí, a abrir as hostilidades. Curiosamente, a TVI vem incluir numa novela o Esta Coisa de Andar Triste. É verdade. E depois corremos um risco que é este, que é as pessoas ouvirem música e depois nem sabem de quem é. É verdade. Porque depois, o complemento que era a divulgação na rádio, os videoclipes passarem na televisão, vai falhando. O que é que está mal hoje em dia na divulgação da música nacional? É complicado. Eu acho que é difícil divulgar alguma coisa que já é conhecida do grande público. Uhum. Quanto mais divulgar alguma coisa que que ainda não é. E efetivamente, eu sei que muita gente me conhece e sei que há pessoas que sabem quem eu sou e eu nem sequer faço ideia, não é? Porque também acho sempre que estou ainda num circuito ainda mais pequeno que aquilo que se calhar estou, mas efetivamente o grande público não me conhece. E é o terceiro álbum que eu faço, eu sou persistente, faço o meu trabalho, tracei uma meta e continuo a fazer o meu trabalho da forma como eu o projetei. Também não cedo musicalmente a algumas coisas, continuo Sim, é uma coerência no seu trabalho. Sim, também é uma coerência que permite chegar a pessoas como o Paulo Carvalho e aos Manuel. Exatamente. E ninguém lhe dizer que não, claro. Exatamente, eu mantenho essa coerência e isso também traz-me custos. Não é? Claro, sim. Efetivamente, traz-me alguns custos, mas são custos assumidos, que eu assumi desde o início, de certeza que não iria ser uma carreira fácil de divulgar. Efetivamente, é muito difícil. Eu tenho as minhas músicas a passar uma ou outra coisa numa ou outra rádio. Pronto, e esta coisa de andar triste passa com alguma frequência numa rádio, se calhar na vossa também. Não, se calhar, por amor de Deus. Agora, desculpe. Era saber o que é que saía daí. Então, não, agora devolveu uma provocação, mas esquece que eu estou à distância de carregar um botão e acaba a chamada, por amor de Deus. Não, eu acredito, eu percebo. Estava a brincar exatamente para ver o que é que coloca. Mas é verdade, aliás, eu comecei a provocação por aí. Passa, mas sei que muitas não passam. E eu mandei, eu trabalho e mando e faço questão de mandar e estou sempre disponível para fazer todas as entrevistas que me solicitem, mas é difícil, é muito difícil furar e de divulgar o trabalho. Os concertos também ajudam a divulgar o trabalho, mas cada vez também há menos concertos. Sim, cada vez há menos dinheiro. As câmaras municipais, que era quem mais patrocinava estas atividades também cada vez têm mais restrições, claro. Menos festas, menos concertos e pronto, é complicado divulgar o trabalho assim. Agora, eu tenho uma persistência muito grande e continuo a batalhar e a fazer aquilo que posso para ir divulgando e agradeço muito, como aconteceu neste caso agora com vocês, com a Rádio Boa Nova, e contigo em particular. Não há nada que agradecer, não. E agora já sei o que interrompo, que não há necessidade de me agradecer. E aqui o que eu agradeço porque é valiosíssimo a divulgação de um trabalho. A nossa quota parte da responsabilidade de o fazermos. E posso lhe adiantar uma coisa, é que entre o Ministério do Amor e o álbum anterior não há quase nenhum hiato, ou seja, há temas que foram passando e recordo que bem recentemente víamos divulgando aqui o primeiro dia, a versão que tinha no álbum anterior do tema do Sérgio Godinho, de que gosto particularmente, razão pela qual também será essa que mais passa eventualmente. Pois sim, acredito que sim. Mas é difícil, é ingrato, porque se gravam os álbuns e depois a sensação é que não, pronto, eles não saem o que nós esperávamos e o que mais ingrato é, e o que me custa mais e o que eu fico às vezes um bocadinho triste, porque não sou diferente dos outros, é algumas músicas que gosto tanto de saber que elas não chegam às pessoas, não é? E que tenho a certeza que se chegassem às pessoas, provavelmente tinham algum efeito. O problema é chegar às pessoas com as nossas músicas, não é? É chegar lá com o nosso trabalho. Porque depois de chegarmos, se calhar até acontece alguma coisa. Agora, até lá chegar, é de facto um percurso dificílimo e que precisa de que nós tenhamos aqui alguma paciência e que não se desista, pronto, e que se continue a batalhar para que as coisas aconteçam, mas é preciso ter algo estofo, porque não é fácil em início de carreira divulgar um trabalho. Pronto, e este agora não é exceção, e da forma como as coisas estão, pior ainda. Não é, de facto, as alturas melhores para se lançar um disco. Mas também não se pode parar, tem que se continuar, não é? Claro. E os discos também datam o momento que a Cláudia tem neste momento, não é? Porque seguramente daqui a um ano ou assim já será um outro ministério para sair. Sim, as coisas vão-se alterando muito, a vida é mesmo assim. Claro. Eu há pouco era para ter dito, depois não disse que eu gostava de dizer, porque falámos entre o pensamento e este, há aqui eu fiz aqui uma alteração, porque eu disse, pronto, tenho tido aqui alguma coerência e eu acho que a cor do meu trabalho continua a ser a mesma. Eu fiz aqui uma alteraçãozinha neste álbum, que tem a ver com ser um álbum muito mais acústico. Os outros álbuns tinham uma particularidade, que era a eletrónica misturar-se muito com os instrumentos tradicionais, acústicos, e eu fiz aqui não abandonei totalmente, mas fiz um intervalo aqui com a música eletrónica, e este é um álbum bastante mais acústico. porque também é um álbum mais simples e com essa ideia de mais facilmente chegar às pessoas com, de uma forma mais simples, pronto, com menos coisas. E a eletrónica, de facto, preenchia um espaço muito grande que neste momento, neste álbum, não preenche. Versos sem papel, triunfos sem clamor, pinta sem pincel, o ódio e o amor, com maneiras sem razão, diz o manual deste cidadão. Jornal o desgosto, com gosto apresentação, esgueira-se ao imposto, passa em contramão, rotineiro com pretensão, é o ideal deste cidadão. Manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão. Anel de bacharel, astuto e doutor, compõe as frases feitas, um compilador, artilheiro sem munição, vem no manual deste cidadão. Fiel ou infiel, renova a opinião, gira o carrossel, gira a legislação, conselheiro de afeição, diz o manual deste cidadão. Manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão. Nunca faz asneira, nunca olha atrás, tem na cabeceira o manual do satisfaz. Sempre a subir, alto e mais alto, cada vez mais alto. Manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão, manual do bom cidadão. Pegar uma palavra que disse há pouco, que mudou de cor, e para falar na cor do disco, o disco em termos gráficos está muito interessante. A quem se deve este trabalho, e que não quer dizer que os outros já não estivessem, mas este de facto é um álbum muito colorido, capaz de chamar a atenção, no meio da estampa, no meio de outros discos que possam ser mais cinzentos, este efetivamente, se não for pela música, porque as pessoas à partida poderão não ter conhecimento, claro, mas pelo menos desperta a curiosidade. A quem se deve este trabalho, e de que presumo esteja satisfeita? Eu, este trabalho, eu sempre gostei do que acabou por ser os trabalhos finais dos meus álbuns, mas este álbum, de facto, ficou, para já ficou aquilo que nós queríamos que ficasse, que também é diferente. De qualquer forma, nós para a fotografia, para as minhas fotografias, convidámos, eu este tenho que falar porque ele fez muitas coisas neste álbum, de facto, que foi o Rui David. O Rui David, que gravou comigo, que fez a música. O homem dos anos underprouts. Ainda tirou as fotografias. Pronto. O Rui é um excelente fotógrafo e é uma área que ele também gosta muito, à parte da música. E nós acabámos por convidá-lo para fazer as fotografias e o Rui é o responsável pelas minhas fotografias. Depois, no grafismo, está a pessoa que esteve sempre, desde o primeiro álbum, que é o João Pedro Pinhenha. Uhum. É um amigo nosso que trabalha muito bem e que eu conto com ele desde o meu primeiro álbum, desde sempre. E depois estas ilustrações, que foram também algumas fotografadas, nomeadamente este ministério, que é o ministério que está aqui na capa, uhum, esta casinha, são ilustrações feitas pela Susana Lemos. para quem nos esteja a ouvir aqui na Boa Nova e ouvir-nos, se tiver a oportunidade de aceder à nossa página, está lá o disco, precisamente, para além do link para o vídeo que vem ilustrar para já o disco. Portanto, não vão estranhar que eu diga que a parte da ilustração traz aqui algo de naïf, quase a lembrar que houve aqui um conjunto de crianças a ajudar a desenhar. Tem essa ideia, não? Sim, faz lembrar alguma coisa infantil, não é? Exatamente. Sim, mas pronto, a Susana fez... nós pedimos-lhe para ela fazer qualquer coisa, imaginar um ministério, como é que se poderia fazer, porque há coisas que não são fáceis depois de... Nós pensamos, mas depois não é fácil de pôr em prática, de uma forma que fique bem. Claro. Ainda mais e o terreiro do passo não ficava aqui bem, seguramente. Também podia ficar. Mas nós queríamos uma coisa que também fosse levezinha e também que tivesse a ver com uma parte mais leve do disco, não irónica, mas pronto, que trouxesse aqui alguma leveza. E se calhar não é por acaso que aparece uma coisa com um ar mais infantil, não é? Porque estes traços infantis também nos transportam para uma... dão-nos uma carga aqui mais leve. Sim, seguramente. No fundo, há aqui uma mistura entre o levezinho e o muito pesado, que é a situação em que a gente vive. Mas também era esse o objetivo, não era trazer uma carga pesada às pessoas e que ficasse tudo a chorar pela situação em que vivemos. Era exatamente o contrário. Era trazer trazer a mensagem, mas com esperança. E não uma mensagem negativa. Sim, é uma mensagem daquilo que se passa, que de facto não é bom, mas com uma carga positiva para o futuro. Sim. E não numa vertente pessimista, então vamos lá aguardar o que é que vai acontecer a seguir, mas de certeza que vai ser tudo muito mal, porque as coisas não caminham para melhor, caminham para pior. Aqui o objetivo é exatamente o contrário, é trazer aqui alguma esperança às pessoas. E o álbum acaba por ter esse ar, um bocadinho infantil, mas tem aqui um ministério, que é uma coisa, que é uma carga pesada, e foi o boneca que a Susana chegou e nós gostámos e aceitámos logo. Sim, está muito interessante. E acabou por ficar este trabalho, em conjunto com o Rui e com o João, os três deu isto, que na nossa opinião ficou muito bem. São tantas noites que tu trazes para contar. São muitas pernas que inventas para andar. São quantas portas já com chave por fechar. São como as contas que escreves para somar. Mas um dia vais dormir, João, sem sono. Vais dormir. Deixas de sonhar, nunca pares de cantar, que o céu vai se abrir no fim, que um dia vai sorrir para ti. Vai, o caminho ainda é longo a percorrer. Vai, apenas nuvens negras a dizer. Vai, esta chuva não te vai arrefecer. Vai, hoje fiz esta canção para te oferecer. Mas um dia vais dormir, sem sono. Vais dormir. Nunca deixes de sonhar, nunca pares de cantar, que o céu vai se abrir no fim, que um dia vai sorrir para ti. Nunca deixes de sonhar, nunca pares de cantar, que o céu vai se abrir no fim, que um dia vai sorrir para ti. Nunca deixes de sonhar. Nunca pares de cantar, que o céu vai se abrir no fim, que um dia vai sorrir para ti. O João é um desempregado, senão a mensagem de fundo não sinto tão leve, mas sim, mas há sempre aqui esta barreira, não é? Nós fazemos trazer a mensagem, mas não de uma forma negativa. E o João sem sono é mais uma vez isso. João sem sono vai sorrir no fim. João sem sono vai dormir, enfim. Foi mais uma música bem conseguida pelo Paulo, neste caso, pelo Paulo Cavaco. E é dos temas que mais gosto do disco. Aliás, se há... Não obstante, vierem escolher como demonstração esta coisa de Ara Tristo, ou pouco mais que nada, se me dessem assim, e claro, fizeram-me bem não perguntar, porque não teria jeito para a escolha, mas que tema gostaria para ilustrar o disco logo à partida, eu teria escolhido este João Sem Sono. Não era. E assim, eu tenho dito sobre este álbum, não é que tenha, infelizmente, já falado muito sobre ele, mas já falei algumas vezes. E tenho dito que uma coisa que me agrada particularmente neste álbum é que há várias músicas que, quando me perguntam, escolhe uma, diz-me lá uma aqui para pôr em determinado sítio, eu tenho sempre dificuldade em decidir qual é. Isso é um bom sinal, porque há várias músicas que ilustram bem o disco. E às vezes não, às vezes há um álbum que há duas ou três músicas que ilustram o disco e depois as outras não o fazem tão bem. E eu aqui neste álbum tenho dificuldade, em alguns casos, em escolher, porque efetivamente várias músicas aqui trazem bem aquilo que o disco quer ser. E pronto, e às vezes fica difícil, e já me perguntaram e eu não sei muito bem, Série do Amor, pronto, há aqui várias, esta coisa de andar triste, há várias músicas, até o Manual do Utilizador. Uhum. E aliás, e essa dúvida vem de que eu já havia a apresentar este disco e veio a escolher, por exemplo, para televisionar o Fado Deitado. O Fado Deitado é outra música muito importante. Uhum. Foi a primeira música que eu apresentei ao vivo, ao público, foi o Fado Deitado, que é uma música também com uma mensagem interessante. Também da autoria do Paulo Cavaco. É assim, tanto o Fado Deitado como o Manual do Bom Cidadão, o Ministério do Amor, o João Sem Sono, é até difícil esta coisa de andar triste, pouco mais que nada, mal amada, é muito difícil ir escolher uma música que nos traga a mensagem que o disco quer transmitir, porque todas estas músicas têm lá essa mensagem. É de facto difícil, mas ainda bem que foi assim. É sinal que chegámos àquilo que queríamos, não é? E mesmo assim tivemos que cortar algumas, ficaram algumas de fora. E isso é uma pergunta que eu tenho aqui repetidamente deixado de ficar em várias entrevistas. É, o que é que ficou na gaveta? O que é que está aí à espera para um desafio? Para o Ministério da Revolta? Vamos ver o que acontece entretanto e que ministério é que vem a seguir. Nunca se sabe, se não é um ministério. Vamos ver o que é que acontece. Agora, ficam sempre coisas na gaveta. Nós fazemos sempre mais que aquilo que depois fica num disco, não é? Fazemos sempre a mais. Quase sempre fazemos a mais. E este não foi exceção. Ficaram coisas que não acabaram por não ficar. Não foi porque fossem pior que as outras, foi porque tivemos mesmo que escolher. Chega uma altura que temos mesmo que escolher e acabam sempre por ficar algumas coisas de fora. Por isso, ficamos sempre com material para trabalhar para a próxima vez. Pode nem ser o material da próxima. Temos ter que fazer outro e guardar esse. Depende daquilo que nós vinhamos a fazer no futuro. Mas não é que eu já não tenha pensado em começar a trabalhar noutro. Ainda é cedo, porque eu tenho muita pena, que queria muito que o Ministério do Amor ainda chegasse a muita gente, porque eu acho que era mesmo importante por tudo. Por mim, musicalmente, e da mensagem que quer transmitir às pessoas. Eu quero muito ainda dar a conhecer o Ministério do Amor, mas nós estamos sempre com o pensamento no futuro, eu pelo menos penso assim. Por isso, pronto, já vou pensando nisso, um bocadinho, assim, com alguma calma, porque não tenho pressa, neste caso nunca tive, porque não quero fazer uma carreira à pressa, gostava de fazer uma carreira que fosse duradoura e consistente, com base numa coisa sólida, mas pronto, nós vamos pensando nas coisas e quando chegar à altura haverá de sair outra coisa qualquer. Estimados ouvintes, fica aqui, e isto não é um manifesto do PREC, isto é mesmo algo ligado ao Ministério do Amor e associado ao disco da Claude. de que recomendamos que não seja para fazer o download pirata e que se venha a comprar, mas não seja para ter a oportunidade de ter acesso ao livrinho que lá está dentro e onde, curiosamente, num país onde tão facilmente e gratuitamente se diz mal de alguém, vem aqui o efeito inverso, que é começar por amor é. Um bocado como quando éramos jovens, víamos o amor é isto, o amor é aquilo. E na prática, é Cláudio vem dizer amor é e começa a agradecer a todos aqueles a quem está associado aqui este disco. Onde não esquece naturalmente a JBJ, portanto o José Serrão, que provavelmente foi ele que ajudou também a escolher os singles que queriam de algum modo mostrar o disco, mas vem agradecer também a alguém ligado a um banco, enfim, passamos a publicidade ligado ao BES, enfim, e a todos os músicos associados aqui deste disco, para além disso, claro, à família e aos amigos. É uma necessidade que sente de mostrar que para as coisas chegarem ao público. Claro, há aqui um misto de boas vontades e de pessoas que se congregam para que o Ministério do Humor esteja cá fora. É cada vez mais importante ter pessoas para que as coisas andem para a frente, porque cada vez mais se sente também isolada com falta de apoio. Para mim é fundamental. É assim, sem estas pessoas que estão aqui referidas no disco, era impossível este álbum ser aquilo que é. Eu sempre contei com muita gente para me ajudar neste percurso. E são pessoas que têm quase as mesmas estado comigo desde o início. E depois vão entrando outras no barco, como eu costumo dizer. Nesta viagem há sempre algumas que vão entrando de novo. Mas as que começaram continuam cá comigo. E é fundamental esta gente toda para que depois o resultado final seja este. E além dos músicos, dos compositores, de todas essas pessoas que nós musicalmente e humanamente admiramos, depois vem a nossa família, os nossos amigos, que de facto são um apoio fundamental. Este disco é um trabalho coletivo e não era possível ser de outra maneira. Até porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Para mim, este é o resultado de um trabalho coletivo e não o resultado de uma ideia só minha. De longe, não tem nada a ver com isso. É mesmo um trabalho coletivo e de muitas ajudas e de muitas disponibilidades e de muita amizade. E é disso que é feito este álbum, mais uma vez. À semelhança dos outros, foi sempre assim. E nós sozinhos não chegamos a lado nenhum. Precisamos sempre ter pessoas connosco que gostem de nós e que acreditem e que estejam connosco e caminhem e que façam parte da nossa viagem. Sozinhos é impossível fazer alguma coisa. Fazemos algumas coisas sozinhos, mas que têm a ver, coisas íntimas que têm a ver com nós próprios. Depois, quando é para trabalhar, o trabalho coletivo é fundamental. Até pela partilha e pela criatividade que os outros também trazem ao nosso próprio trabalho. Muito obrigado pela disponibilidade que teve para connosco uma vez mais. Obrigado, eu. E seguramente iremos falar mais vezes, portanto, porque volta e meia iremos bater-lhe ao ferrolho e saber o que é que anda a fazer. Exatamente, eu estou sempre disponível. Qualquer coisa é só ligar. Eu estou sempre disponível e agradeço muito mais uma vez. Obrigado, nós. Muito obrigado. Obrigado, então. Adeus. Obrigado. Fado deitado, quem te deitou? Foi o gaiteiro que aqui mandou. No tempo da eira fazia poeira, cantavas baixinho na minha orelha. Fado deitado, quem te deixou? Foi um peixinho que daqui nadou. No tempo da eira fazia poeira, trocou-te ao fado por outra orelha. Fado, quem te pôs deitado? Fado, dormes a meu lado. Fado, porque estás deitado? Fado, tu estás acordado. Fado, porque estás deitado? Fado, tu estás acordado. Fado deitado, quem te deitou? Foi um santinho que aqui passou. A dança do santo fazia poeira, reza deitado nessa orelha. Fado, quem te pôs deitado? Fado, dormes a meu lado. Fado, porque estás deitado? Fado, tu estás aqui.